Eu sempre tive o seu olhar em mim. Olhando pra trás, tantas portas eu vi se fechar, mas o Senhor sempre estava lá. Nunca me disse pra eu desistir dos meus sonhos, por maior que fosse o tamanho, sempre acreditou em mim. Depois da frustração, sua mão eu sempre segurei, sozinha eu jamais fiquei. Quantas coisas eu passei, quando ninguém sabia, as lágrimas que caíam, todas o Senhor colhia, e bem baixinho me dizia: vai ficar tudo bem. Sozinha eu jamais fiquei. Quanta coisa eu passei, quando ninguém sabia, as lágrimas que caíam, todas o Senhor colhia, e bem baixinho.